deixa os outros falar que a gente não combina. Eu sou rock doido e ela é Patricinha. Sabe aquela sua amiga que de mentira te encheu? Acreditou nela e agora me perdeu. São 4 da manhã, eu te ligando, e só da caixa postal. Atende o telefone e pensa em nós, eu só quero ouvir tua voz. Com as patroas do rock é muita curtição. DJ Giovanni Oliveira, o DJ que bota pressão. Com as patroas do rock é muita curtição. DJ Giovanni Oliveira, o DJ que bota pressão. MC Vini na voz do Willio. Deixa os outros falar que a gente não combina. Eu sou rock doido e ela é Patricinha. Sabe aquela sua amiga que de mentira te encheu? Acreditou nela e agora me perdeu. São 4 da manhã, eu te ligando, e só da caixa postal. Atende o telefone e pensa em nós, eu só quero ouvir tua voz.